Mispa, o povo clamava com corações quebrantados. Ismael se levantou, traição, mas a luz do Senhor não se apagou. Ele é a nossa salvação. Nos braços da compaixão, em meio à dor, Ele é fiel, nos guia para o Seu céu. O povo que se foi cativo encontrou um novo abrigo. Joana trouxe libertação e a esperança renasceu no coração. Ele é a nossa salvação. Nos braços da compaixão, em meio à dor, Ele é fiel, nos guia para o Seu céu. Quando a noite vem, não temerei, pois o Senhor é meu rei. Com Ele eu vou caminhar, na vitória vou me alegrar. Nos braços da compaixão, em meio à dor, Ele é fiel, nos guia para o Seu céu. Português e worship, eu consigo guitar, piano, 70 de BPM.